É Lúcio CDs. Gravando ao vivo. Gravando ao vivo. Carroça da Saudade. Vor bei dein Traum, du fühlst dich so verlassen. Und dein Herz versinkt in Tränen, Tag für Tag. A primeira do Jorge, é Lúcio! Die Sonne deines Lebens. Meu amigo Aristeu, lá do Vero Peso, obrigado Aristeu. Um abraço para você. Und du glaubst, dass dich kein Mensch mehr richtig mag. Alles wird gut, du wirst wieder lieben. Alles wird gut, glaub nur fest daran. Niemand weint dein ganzes Leben und auch du bleibst nicht allein. Ich sag dir, alles wird gut. A carroça da. Amiga Solange, aí a matriarca, a nossa amiga Danizinha, juntamente com o compadre Paulinho, já por aqui. Obrigado, Stefan! Dein Glaube an die Liebe ist verflogen. Und gelacht hast du schon ewig. Lang nicht mehr. Für dich ist deine kleine Welt zerbrochen. Und auf einmal fällt dir alles zu schwer. E aí, Sargento Ávio? Vamos lá, Sargento. Alles wird gut. Du wirst wieder lieben. É o Comitiva Carroça é Festa. Ontem estava com a gente lá em Capanema. Alô, Hudson, manda pra mim. E a minha comitiva, nossos carroceiros sem fronteira. Hoje no comando dele, o nosso presidente Denis. Alô, Denis. Cheiro Blade, o Blade do Acabou Sossego. E a primeira dama, Bete Rochelle aí com a gente. Olha, Bete! Nos seus açoites, entregar-me a porto, fazer o que você quer. Os fanáticos. Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar. Carroça da Saudade. A fantasia de amor por você, sonhando um dia eu te amar. Me dá seu carinho devagarinho, mata meu desejo. O rei do camarão rosa, lá do entrucamento, obrigado pelo carinho. Amor, Estão! Fazer o que você quer. Sai que é sua, Estão! Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar. A fantasia de amor com você, sonhando o dia eu te amar. Segura a carroça da saudade. De amor com você, sonhando de eu te amar.

quarta-feira, a nossa luxuosa lá no conjunto Costa e Silva, fazendo forrozão lá no Costa e Silva. Quinta-feira, casota, hein? Cuidadão no casota. Te amo, te amo. Chegou! Preciso urgente encontrar. Deixa o Rogério dar um cheio com o babuíno. Tem o Rogério. Sincero como eu. Busco sim e hei de achar. Ando, parece um furacão. Vagando sem rumo pelo ar, em razão da nossa separação. A carroça em vão evitar. Quem tão só estiver por aí meu parceiro Diego Mesquita. Alô, Diego, um abraço pra você, já por aqui detonando, já tomando todas e mais algumas. Obrigado pelo carinho. Alô, Diego, o Josias trabalhando reduzido, viu, gente, reduzido. A gente pede até desculpa aí dos nossos seguidores, o nosso som reduzido hoje aqui nas Deva. Segue o fluxo. Roça da Saudade. Momento, parece um furacão, vagando sem rumo pelo ar, em razão da nossa separação. E tentei em vão evitar. E aí, Pernambuco? Então só estiver por aí procurando um alguém. Estou aqui, bem aqui. E aí, careca da minha comitiva, carroça é festa. Tá por aqui, só de boa. Obrigado, já aproveitando o domingão. Vamos lá. Depois que você foi embora, tudo ficou muito triste. Vi meu mundo desabar. E aqueles momentos tão lindos que juntos vivemos um dia, só alô, Giliardi, a recordar. Alô, Giliardi. Parece que eu estou vendo você sorrindo feliz ao meu lado. O Cícero e a Joana aí, por gentileza. Está tão distante. Alô, Cícero! Está tudo acabado, mas você está tão distante. E entre nós está tudo acabado. Depois que você foi embora, tudo ficou muito triste. Vi meu mundo desabar. E aqueles momentos tão lindos que juntos vivemos um dia, Cegonha. E aí, Fernando? O abraço, cadê a Nanda, hein, meu irmão? Oh, pelo amor de Deus. Pra ver como a carroça é festa. Obrigado pelo carinho. Um abraço pra você. Bora, Paulinho! Você vive em meu pensamento. 60 minutos por hora. Você vive em meu pensamento. Por nada no mundo eu consigo. Toda hora, porque sem razão me deixou, foi embora. Haja coração pra suportar tanta dor provocada por paixão. Penso em você, meu amor. Toda hora, porque sem razão me deixou, foi embora. Parabenizando aí meu grande parceiro, o Mickey Assessor. Dá um beijo hoje, completando mais uma risonha primavera. Parabéns, meu irmão. Sucesso. Que o papai do céu sempre lhe abençoe você e toda a sua família. Amiga Joyce Motorgueira, tá por aqui com a gente. Obrigado, Joyce. Alô, Mickey. Não esquento bem. Meu amigo Cícero Lanche. Alô, Cícero. Ele é chuchu. Para mim. Sou orvalho no teu corpo para te refrescar. No frio sou machado. Começou a gente, ardente, o sai que é sua, sargento. Vai. O teu calor. Como penso em você, meu amor, toda hora. Porque sem razão me deixou, foi embora. Haja coração pra suportar tanta dor provocada por paixão por você. Penso em você, meu amor, toda hora. Olha aí, a Valéria, o Biscoito e o Diego. Já por aqui, obrigado. Um abraço pra você. Para Biscoito! Haja coração pra suportar tanta dor provocada por paixão. Penso em você, o amor, toda hora. Já! Deixou, foi embora. Você me invadiu, entrou fundo no amor que eu sinto por você. Não esquento bem, pois sei que vou te faltar. E voltarás para mim. Sou orvalho no teu corpo para te refrescar. No frio sou uma chama viva, ardente o teu calor. O teu calor. Em que meus olhos me trouxeram teu encanto, eu pude ter uma visão de louco, bem sedento de paz. Amigo Aristeu, um abraço pra você, Aristeu. Que você é o conterrâneo Aristeu. E agora quer me pertencer, quer me envolver de uma maneira forte. Primo Gil, alô Gil, é isso seu grande amor, Dona Carla. Tá aí só de boa. Obrigado pelo carinho. Ele e o rei do açaí. E o meu parceiro, o Bigodão. Um abraço. Um abraço do Josias. Para as Nepas. Isto é loucura demais. Verdades do nosso amor sem fim. Eu quero que eu mereço ter, se for capaz. Da primeira vez em que meus olhos me trouxeram. Amigo Cícero Lanche. Alô, Cícero! Uma visão. Abraço, Luciano Juju! Bem sedento de paixão. Quem sabe o coração me diz. Meu amigo Lúcio! O rei da pescada amarela aí com a gente, hein, Lúcio? Pertencer, é o Lúcio CD! De uma maneira forte. Quer prender meu coração. Dizendo que me ama assim. Mas tudo que você faz. Você tem um emprego pra mim, olha aí. Qualquer coisa aqui que me mantenha perto de você. Posso fazer cafuné no cabelo. Vigia o seu. Amiga Gisele! Até e o Diogo! Casal da Atalaia aí com a gente, obrigado! Eu posso ser fiscal do teu olhar. No Tudelão, Cícero Lanches! Pega sua toalha pra quando você sair do banho. Posso ser a cobaia pra quando você fizer seus planos. Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Eu vou ser o Tony. E também a Érica aí dos Cacervejas. Testa aí com a gente. Fala, Shake! Quando for beijar alguém. Esse beijo em mim. Antes de eu amar meu bem, testa esse amor em mim. Me prenda, me usa e saia. Aceito esse emprego de cobaia. Me prenda, me usa e saia. A carroça. Aceito esse emprego de cobaia. Para que o meu presidente dá valor, meu irmão. Para Denis! Dia 14 de julho. Tá chegando o aniversário do presidente Denis. Mas chama loucura, meu irmão. 007. Vem embora. Vem embora. Alô, cabeça branca. Uai. Pego sua toalha pra quando você sair do banho. Posso ser a cobaia pra quando você fizer seus planos. E a Fabi canta pro Hudson. Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. A carroça. Se amar meu bem, testa esse amor em mim. Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. Saber nesse instante por onde ela anda. Infelizmente alguém sabe, mas não quer me dizer. E aí, professor Ronaldo, sente o clima. E os passarinhos que voam distante sabem muito bem aonde anda. Vamos empresário, Sunhão! E aí, Sunhão? Vai lá buscar ela. Passarinho, traz essa mulher pra perto de mim. Se você Jack Paul. Ei, Shake! Ela não voltar, sou capaz. Já indo pra bagulho doido, né, Shake? Um abraço, valeu! Quarta-feira, Costa e Silva, viu, meu gente? Quinta-feira, Casoga. Sexta-feira, Caribe Show. Sábado, vamos até a Vila de Taceateua. E domingo, domingo a gente chega pela primeira vez lá no Clube do Jet, lá no Tenoné, meu irmão. Segunda-feira, Passo dos Mares. Quero saber nesse instante por onde ela anda. Infelizmente alguém sabe, mas não quer me dizer. E os passarinhos que voam distante sabem muito bem aonde anda você. Vai lá buscar ela. Que vou fazer se depois o sonho se transformar em coisa séria? Carroça da Saudade. E além do meu corpo, meu coração. Amigo Alexandre de Curuxá. Fica louco. E Alexandre. Você. Vai, Udi. Aumentando aí. Vai, Manderson. Vai, Manderson. A tentação. E aí, Manderson. É que eu. Como eu sou. Do jeito que vou ficar apaixonado. Mergulhar de cabeça na emoção. Sem emoção. Me entregando pra você. Sem emoção. Buscando ainda mais o coração. Vamos lá. E eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar. Problemas sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do coração. E eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar. Problemas sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do coração. Chegando o forrozão aí do Natália Lins. Dia 29, o forrozão do Natália Lins. Vai ser uma loucura, meu irmão. Vamos lá. A carroça. É que eu já sei como eu sou. Do jeito que vou ficar apaixonado. Bora, Cícero, bora, Cícero. Mergulhar de cabeça na emoção. Sem emoção. Me entregando pra você. Arriscando ainda mais o coração. Parceiro Mickey, assessor. Hoje no berço. Alô, Mickey. Tenho medo de. Te prepara pro dia 18 de junho. Da solidão. É, Mickey. Abertura do Bloco Ilha, lá em Salvaterra, viu? Sem solução. Lá na Arena da Praia, em frente à Praia Grande de Salvaterra. Dia 18 de julho, já tá aí no telão. E dia 19 te atravessa o Rio Paracauari. Até Sony, lá no Barracão. Vamos lá, Sargento! Viver sem você, eu já não consigo mais. Vai!

faça ela voltar pro meu coração. Cheiro pro Benchô Ronaldo. Um abraço, meu irmão. Para Pernambuco, sai que é sua. Alô, Pernambuco. Será cena aqui, Denis. Vamos lá. Ela partiu me dizendo que logo voltava. Eu não entendo por que demora tanto. Não quero acreditar que encontrou outro alguém. Meu parceiro Biscoito. E aí, Biscoito? Esse aqui do ladinho do Josias. Obrigado, meu irmão. Continuar lhe esperando. Mostepa! Amigo, vento, se passa um redemoinho. Me leve um recado cheio de carinho, falando do amor e da minha paixão. Olha a bandeira que chegou, eu baixei no Pitbull. Léo Pitbull. Vem, Pitbull. Eu não posso mais viver sem esse amor. Faça ela voltar pro meu coração. Sapinho! Hello, hello, estou aqui. Saiba essa saudade de você, tá doendo em mim. Hello, hello, estou aqui. Saiba essa saudade de você, tá doendo em mim. Ei, sargento, no alto da serra, eu fiz essa canção de amor. Sargento Abre, seu grande amor. O nosso amiga Pia. Tá por aqui, passeando. Que nós amamos do meu pensamento. Torna meu sonho azul. Saudade quando invade o peito. Fala, Miki. Chuva fina é temporal. Parabéns, Miki. Perdoa essa minha insensatez. Fica comigo de vez. Por favor, não vá. Não vá embora. Não leve o meu sonho azul. A minha alma chora. Amor, doce amor. Não vá embora. Não leve o meu sonho azul. A minha alma chora. Amor, doce amor. Minha amiga Danizinha. E ela é sua genitora. Nossa amiga Solange. Tá aí com a gente, obrigado pelo carinho. Cadê a pequenina? Sai que é sua, Stefan! A carroça. No alto da serra, eu fiz essa canção de amor. Pra falar dos nossos momentos. E nas asas do meu pensamento, torna meu sonho azul. Saudade quando invade. Passando o cabeção, o homem lá do Barão Vermelho. Tá aí com a gente juntamente com o Cello. Um abraço, meu irmão. Vem, cabeção. E o Barão. Fica Barão Vermelho. Não vai embora. Não leve o meu sonho azul. A minha alma chora. Doce amor. Não vai embora. Ah, Cícero Lange. Eu te amei de verdade, mas tive defeitos. E não tenho direito de culpar só você. Por toda a infelicidade que trago no peito, são os meus defeitos que me fazem sofrer. Novamente estou sozinho no meu mundo sem amor. novamente meus defeitos me jogaram nessa dor. E a tal felicidade pouco tempo me durou. Como sempre a saudade foi tudo que restou. Mas tive defeitos e não tenho o direito de culpar só você por toda a infelicidade que trago no peito. São os meus defeitos que me fazem sofrer. Vou seguindo meu caminho na certeza que errei. Você foi tão importante, só agora é que sei. Coração sofre bastante, não esquece o seu amor. Para tê-la como amante, qualidades me faltou. Oh, oh, oh, oh. Qualidades me faltou. Oh, oh. Chega junto aí dentro. Recordo com muita saudade quando você me escreveu, dizendo que naquela festa só queria eu. Eu fiquei apavorado e não quis acreditar que alguém naquela festinha me abraçar. Quero que você entenda, por favor, que eu sou feito de amor. Tudo certo aí, Denis? Quero que você me entenda, por favor, que eu sou feito de amor. Recordo com muita... E a gente chega nesse domingo gostoso. Quando domingo legal. Você me escreveu. Bacana, né? Dizendo que naquela festa só queria eu. E eu fiquei apavorado e não quis acreditar que alguém naquela festinha fosse me abraçar. Quando você me escreveu, dizendo que naquela festa só queria eu. Eu fiquei apavorado e não quis acreditar que alguém naquela festinha fosse me abraçar. Nosso amor é tão imenso que nem mesmo o tempo pode abrir. parada. Chegou chegando, meu irmão. Já batendo altas fotos. Cada dia. Obrigado pelo carinho. Passa nosso amor ao mesmo. Ai, que citada! Quando estou perto de ti, minha vontade é de cantar. Para a testa. Eu te amo. Eu também te amo. Meu amigo Cabo Cruz. Eu te quero. Ei, Cabo Cruz. A intimidade, meu grande parceiro. Meu grande parceiro pista. Meu parceiro de velhos carnavais. Desde a época de Antônia Tavares. Professor em Vilagem. Vamos lá. Nosso amor é tão imenso que nem mesmo o tempo pode apagar. Cada dia que se passa, nosso amor aumenta sem poder parar. Quando estou perto de ti, minha vontade é de cantar. Eu te amo. Eu também te amo. Amiga Gabi! Eu te amo. E aí, Gabi! É a leitura só com o bichinho, mas já chegando junto. Obrigado. Vamos lá, vamos lá. Eu te amo. Estou sozinho, estou vivendo um sonho de ilusão. Parti sorrindo, tentando te esquecer, mas seu amor não me sai do coração. Os bares são meus refúgios. As minhas mágoas eu vejo afogar. Vai aí, nosso parceiro Lúcio. Grande Lúcio. O rei da pescada amarela aí com a gente. Vai, Lúcio. Eu sinto a falta da vontade de chorar. Mortadela chegou chegando. É isso, grande amor. Ei, Mortadela. Onde é hoje, meu irmão? Onde é? Foi na distância que eu te encontrei. Que eu deixo a fim de doidar hoje. E aí? Encontrei. Eu prepara que ele tá matar, meu irmão. Amanhã tem a ressaca. Olha só. Meu olhar distante. Sou passar errante. Sigo a te buscar. Numa ânsia louca. Te beijar tua boca. Outra vez te amar. Brasil! Eu tentei em vão. Acostumar viver sem você, já vi que não dá. Me ama, me ama, finge até me engana. Se rosque meus braços, me mata de amor. Me ama, me ama. Aqui chegou Aristeu, o parceiro Vlad. Parceiro Vlad lá da Celeste Variedades. Aí com a gente via celular. Alô, Vlad! Um abraço! Eu ando sozinho. no meu caminho tudo é solidão. E aí, meu sargentuário, como é que tá, hein? Você me faz tão bem. What? O que ninguém sabe fazer. Eu tentei em vão me acostumar viver sem você. Já vi que não dá. Me ama, vive até me engana. Parceiro Alex dos Fanáticos, aí sempre muito bem acompanhado. Esse grande amor. Obrigado, Alex. Um abraço, meu irmão. 18 e 19 do Major. Vamos lá. A gente vai de golfinho, viu, Alex? É uma hora e meia de viagem, rapidinho. Fostes pela estrada do mundo. O Pantera tem medo de marizinho. Eu não sei dizer se ainda vou viver. O tamanho do mar. Da ilusão. A carroça. Em meus lábios um beijo. E o desejo de abraçar-te. Querendo dizer. Vamos lá! Sabes, não sabes o quanto te quero. A pensar quanto tempo te espero. Sabes, não sabes o quanto te quero. Carroça da Saudade. Fico a pensar quanto tempo te espero. Cantarei, pois posso até olvidar-te. E um grande amor não pode morrer assim. Parceiro Cícero Lanche, ele é Joana. Sempre quando o Josias chega no Cícero Lanche, é sempre muito bem recebido e recepcionado aí pra essa galera, viu, meu irmão? Obrigado, Cícero. Valeu, valeu, Joana. É o melhor lanche da pedreira. Parceiro Renato, o homem lá do Tacacá do Renato. Alô, Renato! Aí todos os seus representantes lá do Tacacá do Renato. Fostes pela estrada do mundo. Toninho já falou que é o melhor Tacacá do mundo. Se ainda vou viver. Porque dia desses José parece borrar, viu? Trago em meus lábios um beijo. E o desejo de abraçar-te, querendo dizer. Bonacello. Sabes, não sabes o quanto te quero. Te quero. Fico a pensar quanto tempo te espero. Já sabe o português. Quero ser importante. Eu sou filho do... Olha a onda, vai ser dia 14 de julho e o domingão. Irmão, pelo amor de Deus, na boca do Amazonas. Segura o cabeça branca, que vem. Quero sair. Sair pra conhecer. Tenho vontade a ser gente. Ai, Pantera. Ser grande como o país. Ô, meu Marajó. O Oiapoque é o Chuí. Vai. Eu me orgulho de ser a de Sori, meu. A carroça. Orgulhosamente Marajoara. Eu sei que um dia minha vez vai chegar. E com esse tal de cruzeiro eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. Eu vou ver Chicago. carroça é festa. Arriscando. Chega chegando com seu bandeirão, meu irmão. Mas você também podia marcar. Fala, Pitbull! Outra hora pra poder se enterrar. Fala, amiga, assessor! Mas você também podia marcar. Outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Você pode até nem achar decente minha ausência na missa de corpo presente. Se eu tivesse pelo menos motivação, tinha ido até mesmo a sua extremoção. Mas você também podia marcar outra. Parceiro Diego Mesquita. Bora, Diego! Mas você também podia. Um abraço pra você, meu irmão. Ele e meu parceiro Testa Saudade. O pequeno grande homem. Vem com a gente, obrigado, meu irmão. Um abraço pra você. Se de manhã eu iria esse ato de piedade cristã, mas devido ao aperreio do sacano, eu também não fui. Me diverti no velório, mas você também podia marcar. A carroça pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora. Olha, gente, quarta-feira. Quarta-feira, nosso encontro. Era no conjunto Costa e Silva, viu, Sargento Ávila? Era no conjunto Costa e Silva. A nossa luxuosa fazendo forrozão pra galera, viu? Quarta-feira. E na quinta-feira, vereadão. Lá no Casota! Fosse de manhã, e carroça na saudade no Casota! Esse ato de quinta-feira, feriadão! Sexta-feira, Caribe Show! Sábado, vamos até a Vila de Taciateua! Domingo, lá no Clube do Jet no Teroné! E na segunda-feira, segunda-feira, Palácio dos Bares! Vem de embora! A maior e mais fantástica aparelhagem de saudade do Pará. Pará. Está diante de você. Búfalo do Marajó. Búfalo do Marajó. Búfalo do Marajó. A carroça da saudade. Quarta-feira vai ser assim, viu? Alô, sou o... Quarta-feira vai ser assim, meu irmão. Mas eu tô aí no lugar, vai. Alô, alô. Quarta-feira vai ser assim. Vai começar, não. Já vai. Com vocês, Calango Aceso. Segundo lugar, você pode. Um cachaceiro decidi pé de balcão. Resolveu ser sanfoneiro lá na nossa região. Conjunto Chico Vida pegou fama no sertão. No lugar onde passava de tão rico ele tocava, servia de mangação. O dia 29 vai ser a apresentação da Miss da comitiva Carroça é Festa lá no Natália Lins. Segura de informações da Boca Miúda. A Miss é a requisitada. A poeira vai matando os cababelos gritando. A carroça. Velho furado fazia forofofom. Triângulo enferrujado, o pandeiro se tensou. Povo sapateando, mas ninguém ouviu o tom. A poeira levantando, os cabas bebendo, gritando, dizendo ao conjunto bom. Fofonofofom, fofonofofom. Fofonofofom, fofonofofom. Fofonofofom, fofonofofom. A poeira levantando, os cabas bebendo, gritando, dizendo ao conjunto bom. Fofonofofom, fofonofofom. Fofonofofom, fofonofofom. A poeira levantando, os cabas bebendo, gritando, dizendo ao conjunto bom. Segura no short! Tocava de olho fechado, mas a música não saía. Um triângulo, arame e a pancada não tinha. Sabumba sem compasso e rito ninguém ouvia. Coleira rasgada e fogo agarrado, sem saber pra onde ia. Ela custou, mas ela chegou, viu? Afinal de contas, todo mundo tava reclamando que tava quente. Chegou! Só pra refrescar, né, Andarilho? Uma chuvinha, sempre é bom. Vai, sax! Ô, caba bom! A Carroça da Saudade. Esta é a marca forte